Em iniciativa conjunta inédita, os Ministérios Públicos de Minas Gerais, Federal, do Trabalho e do Espírito Santo e as Defensorias Públicas da União de Minas Gerais e do Espírito Santo expediram recomendação às empresas Samarco, Vale e BHP Billiton. O objetivo é que as mineradoras respeitem os direitos das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015 em Mariana. As empresas responsáveis pelos danos ambientais e sociais causados pelo rompimento da estrutura atuam na reparação a esses danos por meio da Fundação Renova. A fundação foi criada após termo de transação e ajustamento de conduta firmado em 2 de março de 2016, entre as empresas e a União e os estados do Espírito Santo e Minas Gerais. A Fundação Renova é uma pessoa jurídica de direito privado, com função de gerir e executar medidas previstas em programas socioeconômicos e socioambientais. No entanto, as instituições públicas que assinam a recomendação vêm recebendo constantes denúncias de violações de direitos humanos de pessoas ou comunidades atingidas. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Andressa Lanchotti, fala sobre as violações abordadas no documento. Nessa recomendação, são tratadas várias questões, ela foi dividida em 5 eixos principais. Eu posso ressaltar aqui as violações concernentes à deficiência do direito à informação dos atingidos, né? Há outras questões também relacionadas ao programa de indenização mediada. Então, a recomendação aponta, né, uma ausência de isonomia no tratamento aos atingidos. Também a autonomia da vontade dos atingidos, ela sofre restrições pelas condutas que vêm sendo adotadas pela Fundação Renova. E o nosso objetivo, né, dessas instituições que se reuniram para elaborar essa recomendação, é que a Renova retorne à legalidade, cesse essas violações de direito, porque os atingidos são duplamente, né, atingidos. Primeiramente pelo evento, né, que causou enormes prejuízos socioeconômicos, além da degradação ambiental. E agora, para conseguir a reparação desses prejuízos, novamente eles vêm sofrendo violações de direitos. As empresas terão um prazo de 20 dias corridos, contados do recebimento da recomendação, para enviarem resposta informando as providências adotadas. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.